Capítulo 2. Adotadas por Deus. Aos que o receberem, aos que o creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. João 1, versos 12 e 13. Alguns amigos nossos adotarão um grupo de irmãos da Libéria assolada pela guerra. Abandonadas pela mãe que não podia sustentá-las, essas crianças precisavam de amor, paz e estabilidade. Ou seja, essas crianças precisavam de um lar. Como está indo? Perguntei à minha amiga algumas semanas após receber as crianças. Marge, eu mesma poderia ter dado à luz a essas crianças. Elas se encaixam em nossa família como se sempre tivessem feito parte dela, ela respondeu. Então sorriu mansamente ao lembrar algumas das adaptações pelas quais tiveram que passar e continuou sobriamente. As pessoas agem como se tivéssemos feito algo maravilhoso ou sacrificial ao adotar essas crianças, mas não é bem assim. Nós que fomos abençoados, Deus nos deu essas crianças e elas têm sido um presente maravilhoso. A despeito da tentativa de minimizar seus atos, a minha amiga havia feito algo extraordinário. Ela encontrou três crianças que jamais haviam experimentado amor, tirou-as de seu mundo danificado e jurou amá-las incondicionalmente. Ela não precisava ter feito isso, mas ela quis e foi abençoada por isso. Deus quer adotar cada uma de nós, tirando-nos do nosso passado danificado e cobrindo-nos com amor e liberdade. A adoção ocupa o centro do coração de Deus, porque Ele sabe que cada uma de nós precisa ser adotada por Ele, mesmo quando sentimos que não o merecemos. Não importa quão boa ou ruim a família da nossa infância tenha sido, nós somos todas como aquelas crianças da Libéria cuja mãe não conseguia sustentá-las. Falta algo que precisa ser fornecido. Cada ser humano nasce com a necessidade de conhecer e compreender a Deus. E como crianças pequenas, precisamos ser criados, educados e instruídos como nos encaixar na família de Deus. Porém, por mais que esse seja o nosso desejo, isso não acontece automaticamente. Jesus explicou que nascer de novo significa primeiro crer nele. Ele diz, Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Esse versículo tão famoso e amado contém dois pontos muito importantes. Deus deu seu Filho por nós, para que possamos nascer de novo, porque Deus quer que isso aconteça e Ele nos ama. Não é que Deus ame a todo o resto do mundo, Ele simplesmente teve que nos aceitar juntamente com o resto. A verdade é que Ele ama a cada um de nós individualmente, independentemente daquilo que fizemos ou daquilo que aconteceu conosco. Ele criou você e voluntariamente a comprou por meio da morte de Jesus. E Ele quer ver o seu rosto na nossa reunião de família no céu, juntamente com o restante dos seus filhos adotivos. Mas primeiro, você precisa acreditar nele como seu pai. Primeiro, você conhece alguém que foi adotado ou que adotou uma criança? Como foi a sua experiência? Em que sentido essa experiência se parece com aquilo que Deus faz por nós? Segundo, mesmo que Deus queira adotar cada uma de nós, o primeiro passo é nossa responsabilidade. Você já deu esse primeiro passo para se tornar filha de Deus? Em caso negativo, o que a está impedindo de fazer isso? Em caso positivo, como tem sido essa experiência para você? Leia Efésios 1, dos versos 3 a 8. Essa passagem tem tradicionalmente sido rotulada como um pouco controversa em vista das perguntas que ela levanta em relação à predestinação. Mas tente ignorar essa questão a fim de entender a visão geral daquilo que Paulo está dizendo. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Terceiro, em suas próprias palavras, qual é a visão geral daquilo que Paulo diz nessa passagem? Quarto, observe o verbo que Paulo usa no versículo 4, escolheu. Como essa palavra ressalta o desejo de Deus de sermos seus filhos? Quinto, como o tempo em que ele nos escolheu ressalta os planos que Deus tem para você? Você não é um efeito secundário. Deus a conhece desde antes da criação do mundo e ele se alegra com a ideia de adotá-la como sua filha. Sexto, leia Romanos 8, do versos 12 a 16. O que o versículo 14 diz sobre como reconhecer um filho e uma filha de Deus? Em Efésios 5, versos 13 e 14, Paulo nos diz que, como os filhos e filhas de Deus, fomos marcadas com o Espírito Santo para selar a nossa adoção, por assim dizer. Em Romanos 8, verso 15, ele diz que esse mesmo Espírito não nos torna escravos do medo, mas nos permite viver livremente como filhos de Deus. Sétimo, estamos falando sobre nosso passado danificado. Nesse contexto, qual o efeito que Romanos 8, verso 15 provoca em você? Como isso lhe dá a liberdade de avançar sem medo? Exploraremos mais a fundo esse conceito de liberdade na próxima lição, mas por ora, regozije-se na verdade de que Deus a ama como sua filha, independentemente de onde você veio e daquilo que você fez, e ele amou assim desde antes da criação do mundo. Para aprofundar o tema, leia o Salmo 139. Como esse salmo reforça a ideia de que Deus esteve envolvido em nossa vida desde o início? Ao ler as palavras de Davi, é realmente tão difícil acreditar que Deus nos quer como seus filhos, que ele esteve conosco nos tempos mais claros e mais escuros da nossa vida, que ele tem um plano para nós? Para ponderar e orar. Leia 1 João 4, verso 7. Medite sobre o que significa nascer de Deus. Agradeça a Deus por tirá-la do seu passado ferido e por adotá-la como membro de sua família. Se você estiver num grupo, compartilhe seus pensamentos sobre nascer de Deus. Ore agradecendo a seu Pai por seu amor e sua misericórdia infinitos. Joias para guardar. O objeto desta semana é um lembrete de que todos os que creem em Cristo foram adotados como membros da família de Deus. Para aplicar isso nesta semana, pense em uma maneira de tocar a vida de um órfão. Você pode se oferecer como voluntário a um orfanato, escrever uma carta, apadrinhar uma criança. Existem muitas organizações que oferecem essa possibilidade, ou mesmo adotar uma criança. Não importa o que seja, pense numa maneira de ser uma bênção para uma criança que não teve a sorte de ter o amor de uma família.